caminha à noite pela Avenida Atlântica e vê a luz inundando suavemente as fachadas do MIS, não imagina que a iluminação não foi instalada apenas ao final da obra. Ela nasceu junto com a estrutura. Um edifício de concreto aparente não existe, abre aqui, passa um fio ali. Tudo precisa estar definido antes de levantar a primeira laje. E isso exigiu uma compatibilização milimétrica entre arquitetura, engenharia e luminotécnica. Escadas surgiu o dilema: embutir as luminárias importadas durante a concretagem, arriscando danos na obra, ou deixar um espaço perfeito para instalá-las depois. A solução foi engenhosa: criar moldes de isopor de alta densidade, formando negativos precisos à espera das luminárias. No teto do café, outro desafio. Os suportes metálicos começaram a oxidar em contato com a umidade do concreto fresco, manchando a laje, que deveria ficar super limpa. A solução foi desenvolver peças especiais em aço inoxidável, capazes de resistir às reações químicas do concreto durante o período em que ele se solidifica. Do lado de fora, o desafio ganhava outra escala. Como fazer a fachada brilhar como uma lanterna urbana, sem ofuscar os vizinhos, nem comprometer a vista para o mar? Nos testes com o painel de Cobogós, os tubos criavam sombras indesejadas. A solução foi acoplar abas metálicas anti-ofuscantes, que escondem a fonte de luz e direcionam o brilho apenas para os tubos de alumínio. Somando isso a um sistema de controle que regula a intensidade da luz ponto a ponto, o prédio ganha um brilho homogêneo, resultado de muitos testes até chegar ao efeito ideal. No terraço e escadas, a busca por limpeza visual levou à solução de esconder as luminárias nos próprios corrimãos, com lentes recuadas para ocultar a fita de LED. O resultado dessa batalha entre a delicadeza da luz e a rigidez do concreto é uma iluminação que não apenas acompanha a arquitetura, ela se torna uma de suas grandes protagonistas.